Facebook. Tudo muito boa tarde. De Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, controle. Decolou axé, o Alfa Juliette Romeu. Positivo, vamos acionar o transponder, Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Salvador, uma boa tarde, eu vou no aqui. Três, formação e uniforme, agora para a Sankofia, São Paulo. Não estou recebendo ainda não. Fazendo mil pés na linha litoral. O Alfa Juliette Romeu, não estou recebendo a resposta do seu equipamento transponder, o senhor já efetuou a verificação, não é isso? Negativo. Salve, doutor? 11, 1-1. Autorizado, posicionamento no 11, chamando o táxi, o altímetro no 014, tá 3805. Autorizado, então, o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 18, ou, perdão, o senhor vai seguir via pátio 1 no Índio Alfa, no ponto de espera, a torre 1895, altímetro 1014, tenha uma boa tarde. 1895, ponto de espera, cuidado, 1014. Fala, Salvador, no norte, 06, na zona, 76 a bordo, 2 horas e 10, a zona, 1006, na ponto de táxi. No 806, siga o TAN via Índia e Alfa até o ponto de espera 110, quando lá a torre 1862. Juliette Romeu, curva pela direita, retorna e pousa na pista 107. O ajuste 1014 e o vento de superfície 100 com 10 nós. Voo 333, está autorizado para Congonhas, nível de voo 360. Pela Aprazulu 10 até. Perdão, Aprazulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Neda Bridge. O transponder é 5105, controle em 120.8, Cotege. 2360, Aprazulu 16 até. Só confirmando, 5105 o transponder, chame para o acionamento no portão 5, gol no 333. 2230. 2230, controle, meu cordial contato radar. 2230. B26 Salvador, acione a identificação, voo e bombe, chegada a bombe, pista 10.014. Bombe, chegada a bombe, 10.014, se possível, contra a cabine. Anotei a solicitação. Obrigado. Direto, decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5075, controle 120.8, corteja. 3283, autorizado 190 para Aracaju, direto, decola na pista 10, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, 5075, transponder, 1208, controle em Salvador. 3283, correto, chama para o posicionamento no portão 3. Chama para o posicionamento, 3283. Continue with your mail. Ouro 754, Minas Restrito, chame Recife, frequência 12545. Recife 12545, Recife 240, gol 754. Tá bom, boa noite, Armeia. Boa noite, Armeia. Como recebe a torre? Paz. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero, boa noite, Armeia. Livre do táxi via pátio 1 no Índia Alfa. Motor espera a torre 1895, o altímetro 1014. Tem um voo, uma boa tarde, o TAN 3805. Livre do táxi, vai via Índia Alfa, com 1014, ponto de espera a torre 1895, TAN 3805. Obrigado, boa. Gente, procede de Siri, prossiga via corredores para Salvador, ajuste 1014. Você pode manter o seu nível aí, o 035, sem problema. Sino meia, decolou ao 5 ondas, chame no 20 decimal, o controle de um louco. 208, de nada. Parepe, 1014, tá? Voltando em Salvador, boa tarde, Alta 3216, decolou, desceu da saída. Bom, Alta 3216, muito bom, tem condições de acionar o transponder ou não? Recife 5447, chame Recife, a frequência é 1288, caso negativo 260. 288-260, muito obrigado, forte abraço. Um abraço. 3216, contato radar estabelecido no acionamento do código 3216. Fazer um teste no equipamento aqui, já lhe retorno o 3216. Positivo, já estou recebendo o Alfa Charlie. 486, prossiga. É para Lençóis, é isso? Qual nível? Boa noite, gente. Ok, será recoordenado a guarda estatinha, o 3486. Daqui a pouquinho você vai voar direto a Bucua. Se é, a gente não se escuta, o 3216. Tá, 3193, chame Recife, a frequência é 1251. 251, 3193. Trip 5626, vamos partir direto para Pelô. Afirmo, 5626, direto Pelô. Tem 180? Eu aceito o 2. Ok, então Trip 5486, autorizado para Lençóis, nível de voo 200, a rota direto. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo. Após Cogbu e após direto, o transponder é 5104, o controle opera em 120 decimal 8, cotejo. Vamos falar de para o correto, Trip 5486, chame pronto para o acionamento na parte 3. Acionamento que eu tiver aqui, o gol 924 na 10. Autorizado, gol 924, altímetro no 014, chama para táxi. Equatorial. 320, desce para 6000, aciona identificação 1014, chegada mais. 6000, gente, pode estar com hoje mais, já está completando o push no través do portão 4. O senhor está autorizado a iniciar o push, chame para o táxi. Altímetro no 0, no 4, gol no 333. 1014. Telefone 1 no 40 para o 050. 526B, descida para 5000, comigo à toa. Gente, para 5000, ajustado no 014, 5621. Tran 3216, suba restrito ao 330 e vou direto a Bucu. Você recebeu o seu mando, Charlie. Direto a Bucu, vou acertar um teste aqui. 32, vamos ver. Azul 4116, sem restrições até 2000. 2000, vamos ver. Faltava o tango, desça para 4000. 06. Capitão Guardião 06, controle. Decolou do CABE, já comprou do litoral para um Tima 04 a bordo. Capitão, chame na final para pouso. Bem. O já autorizado é o 370, aceita? Afirmativo, 370, mano. O Natal. O voo no 600 está autorizado então para o Natal, nível de voo 370 pela APA Zulu 10. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder é 5065, controle opera em 120, decimal 8, conteja. Autorizou conforme apresentado 370, que abre a Zulu 10, decola da décima curva à esquerda, está na Puka Zipa, aloca 065, controle saída 120, gol 600. No 600, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 9. Chamativo, chamará, obrigado. Força aérea 2723 para Recife, 090, é isso? Confirma. Suficiente, agora no instante para cópia. Ok, estou ciente do seu acionamento, ok? Eu tenho aqui o seu plano vencido. Sabe qual horário foi feito o plano? É, foi feito o Romagelha para os 1345. Para o 345 local, né? 16:45. Ok, só um minutinho para a cópia. O Força Aérea 2733, estou ciente do seu acionamento. Bastará, então, bastará a obrigação do 2733. Solo 3283 para o táxi, está com 126 a bordo, 2:50, Recife. 1-2-6, 12:50 em Recife. Está livre o táxi à direita. No ponto de espera, chame a torre 1895. Bom voo, boa tarde, está 3-2-3. Livre táxi, 1895. Obrigado, uma boa tarde, está 3-2-3. Para o táxi, voo 924, 185 a bordo, 2:31, alterna Salvador. E... agora. 3-0-5, voo em Leda e suba a princípio 340. Ok, 340, vou no letra, obrigado. Quilo Romeu, acho que eu tô com o Mike Juliette Romeu e Paripa aqui, 500 pés em sobrevoo. Oceano 320, velocidade 220. Oceano, redução. Oceano 6320, 220 nós agora. Copiado, 120 nós, 6320. 3216, Recife, frequência 12545. 2545, 3216. Voo 906, Recife, 12545. 12545, 906, grato. Passarido 2230, voo direto para conquista autorizada. Interseção do pátio 1. Foi o golpe de táxi. Segunda 333, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chama a torre na frequência 118 decimal 95, que é legal na 04. 14 pontos de espera, chama a torre. E 5626, velocidade 229. 5626, reduz velocidade para 2209. Alfa Juliette Romeu, siga a linha do litoral. Seguindo, linha do litoral, Alfa Juliette Romeu. Quilo Romeu, Alaska, torre, frequência 1895, solicite instruções. Quilo Romeu, Alaska. Reforça 3 milhas na cabeceira 17. Pode 3 milhas dar no 7, andando. 03805, é. Caetano vai pousar na pista 1-0? Afirmo, senhor. Ciente, desça para 2.500 pés. 2.500, nada mais. Batalha na tribo 3, não tem. Andou na tribo 3, a linha mantém. Pista 1-0. Meu, é com Alfa Oscar mantendo a proa do VOR em descida para 8.000. A informação que possui é que o senhor deseja o pouso na pista 1-7. Afirma que em descida 8.000, inserção é 1-7 do VOR. Anotei a solicitação. Graças. Azul 4-1-6, Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-95. 18-95, Azul 4-1-6. Salvador, boa tarde, o Azul 4-1-6 estabilizado. 5 Quebec, chame a torre agora, 1-1-8-95. 1-1-8-95, Quebec. Controle, o papapapá, Mike Juliette, não, é escuta do controle. Positivo, Mike Juliette, meu, deseja abandonar o setor? Negativo, senhor, tá mantendo sobrevoo aqui, próximo ao salto do poder. Positivo, sem problemas. Oceano 6320, início de vetoração para sequenciamento esquerda. Proa 090 está limitado pelo localizador. Se possível, mantenha 180 a mais, é o número 4 para pouso, está seguindo o Charlie 402. Esquerda 010, limitado pelo lote, iniciando redução. 6320. Parceria do 2230, chame Recife. A frequência é 1288, caso negativo, 1260. Parceria do 2230. 1-2-8-1-2-6-0-2-2-3-0. Será vetorado para sequenciamento. Ciente. TAM 3805, subindo 360, chame Recife, frequência 1251. 3805. 252? 1251. 251, obrigado, bom final de semana. Boa. Controle 3283, boa tarde. Está 160 nós para diminuir a necessidade de vetoramento, senhor. TAM 3283 é o controle, decola a pista 10, passa 2.500, está em contato lá. Very, obrigado, senhor. Controle Alfa Oscar, proa 1260 para evitar formação. Positivo, livre. Alfa Tango Tango mantém a velocidade em descida para 2.000 pés, Alfa Tango Tango. Em descida para 2.000 pés, mantendo a velocidade. Tripe B26, início de vetoração, a partir de agora a proa é a 2.600, falha de comunicações, voe Simbra Magnética 120. 5.600, direita 2.600, caso falha de comunicações, voa Simbra Magnética 120. O 333 decolou 03, chama no 20, décima 8, controle. Boa. 08, boa. Vitor Mike Quebec, tá visual, controle no Oscar, pressionando 360 pela esquerda? Sim, vou Quebec. Esse é o número 2, esse fui meu novo, 360, tá necessário pela esquerda, esse quadro com o número 2. Senta, efetuado 360, você tá ficando com o número 2, Vitor Mike Quebec. Gente, Inegal 04, reporte para o táxi. Como é que tá o táxi? Boa, 02733, reporte do ponto de espera do hotel. Gente, meu Oscar, vem 100 graus, 12 nós, foi autorizado, pista na 7. Frente, direita, proa 080 para o localizador, chame estabilizado. Direito, 80 para o lote, chame estabilizado, né? 1-394, autorizado Galeão, via piso 1-0 até Smap, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda Bridge, pista 1-0 com primeira curva direita. Acione 5064, frequência do controle 120, decima 8. Alfa Oscar. É com Alfa Oscar, atinge meia dúzia de mil e mantém. Mantém 060. Atende, Alfa Direto, Romeu. Você. Autoridade, mantém 065. Ok, modifico. Atlântica agora e o nível de cruzeiro será o 65. Controle está ciente. Uno 394, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 04. Instruções para pouso. Instrução sai do lado da pouso, correto. Sei lá com o senhor, lá em contato com eles, lá, ok? Uno 21, na décima nova, só. Solo Salvador, azul 41, meia livre na sua. Azul 416, autorizar táxi. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. O Alfa Oscar, ventilação para sequenciamento, pouso pistão 7, esquerda pro 90. Esquerda 90, aí para pausa. Oceano 320, chame no curso do localizador. Vai chamar, é 320. Alfa Tango Tang, interceptor. Coloque, seu. Ciente, está agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador. Reduz a cheque o trem, chame a torre, 1-8-95. Manda 8-9-5, então, por favor. Boa, trip 626, esquerda pro 190, limite localizador. Você está seguindo a Airbus da Avianca Oceaner, câmbio. Esquerda, 190, o limite é o curso do localizador, sim. 35626. Vai manter a proa 1930 para evitar formações do EcoFox. EcoFox, acho ciente, desça para 4000. 4000 EcoFox. Alfa, tá com baixa travada. Passará. Kilo Romeo Oscar, solo 06, estacionar no pátio da aeroporto, frequência livre, boa. 60, saída da El, leda após vez. Pistão 10 com primeira curva à direita. Acione 5115, frequência do controle 120, décima 8. 360 autorizando. Sael Leda Bridge, informe Zulu 16, BHZ, 13 pontos. Decola da 10, curva direita, 5115, 208. Chanel 6315, cotejamento correto, reforço tanto para puxa acionamento. Estaremos, obrigado. Zona 333, desvio direito. Livre. Neto. Controle Salvador, boa tarde, bom, 924. 924, controle, contato radar. Contato. É com faixa, terça para 2000. 2000, ótimo. Trip 626, curva esquerda, foi na proa 140, até interceptar o curso localizador. Está mantendo 3000 devido ao tráfego. Gente, esquerda, 140, até o curso localizador, 626 da trip. É com a Fosca, informe quando tiver visual definido para prosseguir, visual para pistão 7. Caso negativo, a 2000, será vetorado para o ILS 10. Já tem condições para seguir visual aí com a Fosca. Positivo, está autorizado para prosseguir para a rotatória. Rotatória, é com a Fosca. Cena 6320, torre 1895. 895, 6320, obrigado, boa, parabéns aí. Boa, aqui no Cabec Serra, desça para 1010. 1010, Serra. Controle, a guardião da mesa. Guardião. Saída vertical de Itapuã. 1-1-8-9-5, câmbio. 10-8-9-5. 1-3-33, efetuando o desvio, chame Recife, frequência 1-2-5-1. 1-2-5-1-3-3-3. Nacional da 10. Transfere a guardião na vertical do farol de Itapuã, cabeceira 3-5, após táxi a baixa altura. Gente, o guardião intenciona pouso direto parte do Graec, é autorizado, mantém espera. Sim, mantém espera visual na vertical do farol de Itapuã, agora as instruções do guardião vermelho. Gente. P26 está estabilizado o localizador. Livre aliança, aguarde três xerefe. Escuta. É com a fosca, desça para 1500 pés. Mudou 1500, ótimo. Trip 426, posição em relação ao externo 6 milhas. Complete aproximação, cheque o trem, agradeço a colaboração, torre 1895. Gente, torre 1895, por nada. O Papa Romeu Eco Alfa, acho que eu tenho três aeronaves do ILS na rotatória, o senhor vai aguardar instruções da torre, vou prosseguir pouso pistão 97. Chame agora a torre 1895, Papa Romeu Eco Alfa. 1895 para a coordenação, Eco Alfa. 35626, reporte passando externo, baixado travado, número 2 para pouso. Gente, reportaremos externo, baixado travado. Torre, o Papa Romeo Eco Alfa Oscar na rotatória visual com campo. Eco Alfa Oscar, deixa para o número 3 e chute 360 pela esquerda. Reporte interceptando na final da aula, 7 novamente. Pode manter 1500 na órbita? O 7 controle, desça para 8000, chegada a Bonf, pista 10, 1014. Pode. Eu prefiro que o senhor aguarde aí nessa posição, capitão. Eu tenho o solo 11, direita e 121 na décima 9, solo. Oceaner 6320, pista 10 livre, 100 graus, 10 mais todo autorizado. Livre pouso, Oceaner 6320. Meu, tem condições de agilizar o cruzamento do eixo 10? Sim, não. Gente, da presente autorizado, aproxime-se o máximo possível da pista 17 e reporte livrando o eixo. Agilizando, reportará livrando o eixo, Guardião 06. Aguarde, espera a passagem do Boeing da companhia que irá passar a sua cauda. Após a passagem do mesmo, coordena a equipe de som, reporte para táxi. Vou dar um táxi 600, autorizar táxi até o ponto de espera, via pátio principal, entra no ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 10014. Trip 5626, aguarde pista livre. 5626, na escuta. Bolsonaro 2733, vento 100 graus, 12 nós, tem livre decolagem, pista 10. Decolagem com a Rélia. Trip 5626, estava lhe informando a respeito do helicóptero. Certo, fundo pouso pairado à esquerda da cabeceira 10, não irá interferir com o seu pouso. Desalco o helicóptero 5626. 090, estou com Eco Alfa Oscar ao norte, efetuando 360 na rotatória 1500 pés com a torre. Positivo. Se acontecer o que esse controle prevê, esse Eco Alfa Oscar vai ingressar agora para a final com curva pela esquerda. Então vamos manter para o 90 e eu vou lhe autorizar em breve prosseguir para a reta final. Agora 5 milhas, você vai executar uma nova final, dá um conselho, vai voltar. Deixa eu ver, Guarião, boa tarde. Trip 5626, 100 graus, 149, pouso autorizado, pista 10. 5626, autorizado, pouso. Eco Fosca, reporte a 3 milhas da cabeceira 17. Reportará, Eco Fosca. Quando é que serve? Direita, passando a 17, quando é que serve?